voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. De volta ao Conexão Sertaneja com você. Agora tem Kleber Oliveira e banda, Mas Cadê Você? Aumente volume, tudo de bom pra você nesta segunda-feira. Esse é o Conexão Sertaneja comigo, Luiz Fernando, da melhor e mais ouvida. Conexão Sertaneja. Hoje eu acordei pela manhã e o seu cheiro ainda estava rondando o meu quarto. E o seu sorriso estampado no meu porta-retrato balançou de novo o meu coração. Olhei a marca do seu batom sobre o lençol da cama e chorei de saudade, porque quando a gente ama, nem o mar apaga o velho fogo da paixão. Paixão, paixão, que só em mim sobreviveu. Paixão, paixão, que o coração não esqueceu. Mas cadê você? Mas cadê você? Tô louco pra te ver, louco pra te amar. Mas cadê você? Mas cadê você? Que só faz chover, chuva em meu olhar. Eu acordei pela manhã e o seu cheiro ainda tava rondando o meu quarto. Seu sorriso estampado no meu porta-retrato balançou de novo o meu coração. Olhei a marca do seu batom sobre o lençol da cama, chorei de saudade, porque quando a gente ama, nem o mar apaga o fogo da paixão. Paixão, paixão, só em mim sobreviveu. Paixão, paixão, que o coração não esqueceu. Mas cadê você? Mas cadê você? Tô louco pra te ver, louco pra te amar. Mas cadê você? Mas cadê você? Que só faz chover, chuva em meu olhar. Mas cadê você? Mas cadê você? Tô louco pra te ver, louco pra te amar. Mas cadê você? Mas cadê você? Que só faz chover, chuva em meu olhar. Mas cadê você? Cadê você? Tô louco pra te ver, louco pra te amar. Mas cadê você? Cadê você? Que faz chover, chuva em meu olhar. Tô louco pra te amar, mas cadê você? Conexão Sertaneja, a potência. Se eu não lembro, eu não fiz. É, se eu não lembro, eu não fiz. Vem! Chega me acusando, nem pergunta nada. Cadê aquele meu beijinho que você não deu? Fica resmungando de cara amarrada. Até parece que não sabe que sou todo seu. E se me lembro bem ontem quando saí, bebi pouco só pra curtição. Tá falando de alguém que eu mesmo nunca vi. Deve ser sua imaginação. Mas que papo que é esse de cabelo louro, de vestido curto grudado em mim? Você tá maluca, só pode ser doida. Quero ver provar que eu tava assim. Se eu não lembro, eu não fiz. Se bebi pra esquecer, por que é que eu vou lembrar? Se eu não lembro, eu não fiz. Não era eu, devia ser alguém no meu lugar. Se eu não lembro, eu não fiz. Se bebi pra esquecer, por que é que eu vou lembrar? Se eu não lembro, eu não fiz. Não era eu, devia ser alguém no meu lugar. Ei, Diego, não era eu, viu? Ih, rapaz, eu devia ser outra pessoa. Isso é mentira da oposição. Com certeza. Chega me acusando, nem pergunta nada. Cadê aquele meu beijinho que você não deu? Fica resmungando de cara amarrada. Até parece que não sabe que sou todo seu. E se me lembro bem ontem quando saí, bebi coco só pra curtição. Tá falando de alguém que eu mesmo nunca vi. Deve ser sua imaginação. Mas que papo que é esse? De cabelo.

tem que te obedecer só pra te pegar. Ah, ah, ah, ah, ah. Vou ter que te contar. Ah, ah, ah, ah, ah. Foi só pra te pegar. Te levei na conversa pra parecer legal. Falei, tá bom a peça, te amo, pois e tal. Você caiu na minha enganação total. Depois que te peguei, larguei, cê tá passando mal. Eu parei de beber, eu parei de festar. Cinema com você só pra te pegar. Eu falei pra você que eu queria casar. Cheguei a te obedecer só pra te pegar. Ah, vou ter que te contar. Ah, ah, ah, ah. Foi só pra te pegar. Eu parei de beber, eu parei de festar. Cinema com você, só pra te pegar. Eu falei pra você que eu queria casar. Cheguei a te obedecer, só pra te pegar. Ah, ah, ah, ah, ah. Vou ter que te contar. Ah, ah, ah, ah. Foi só pra te pegar. Eu parei de beber, eu parei de festar. Cinema com você, só pra te pegar. Eu falei pra você que eu queria casar. Cheguei a te obedecer, só pra te pegar. Ah, ah, ah, ah. Vou ter que te contar. Ah, ah, ah, ah. Foi só pra te pegar. Ouça o melhor Conexão Sertaneja. Alô galera, quem fala aqui é o Israel Novaes. E essa é minha nova música. Cheiro de amor no ar, pra rolar deixa tudo acontecer. Um simples jeito de olhar diz coisas que eu queria dizer pra você. Eu queria dizer pra você. Eu queria dizer que eu te vejo no espelho no amanhecer. Sinto um cheiro e um perfume, me lembra você. Que eu te vejo no espelho no amanhecer. Toda vez que eu fecho os olhos, vejo você. Um cheiro de amor no ar, pra rolar deixa tudo acontecer. Um simples jeito de olhar diz coisas que eu queria dizer pra você. Eu queria dizer pra você. Você. Vejo você.

das baladas, eu aqui sem sono pela madrugada, e meu lugar era com você. Esse seu orgulho te afasta de mim, sinto seu cheiro e não está aqui. Me dói saber onde você está. Oh, oh, oh, oh. Não sei se é verdade ou se você me engana. As fotos que postou do fim de semana é diferente do que me diz. Que tá triste, mas nas fotos você tá feliz. Veio de tão longe pra ficar comigo. Agora vem falando que sou tempo perdido. Eu sou fraco pra entender. Disse que nunca mais me liga, eu tô pagando pra ver. Com os amigos em todas as baladas, eu aqui sem sono pela madrugada, e o meu lugar era com você. Esse seu orgulho se afasta de mim, sinto o seu cheiro e não está aqui. Me vai saber onde você está. Não sei se é verdade ou se você me engana. As fotos que postou do fim de semana é diferente do que me diz. Que tá triste, mas nas fotos você tá feliz. Veio de tão longe pra ficar comigo. Agora vem falando que sou tempo perdido. Eu sou fraco pra entender. Não sei se é verdade. Do fim de semana é diferente do que me diz. Que tá triste, mas nas fotos você tá feliz. Veio de tão longe pra ficar comigo. Agora vem falando que sou tempo perdido. Eu sou fraco pra entender. Diz que nunca mais me liga, tô pagando pra ver. O ritmo da galera. Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Apartando um carinho aí, é? Então me liga. Vem cá. Eu vou matar o teu tesão. Eu sou discreto, faço serviço completo. Eu pego, mas não me apego. Eu sou o famoso Ricardão. Aô, trem impulsado. Ó, nós chegamos aqui de novo, gente. Sabendo que o Tardo, seu namorado, anda muito ocupado e não tem tempo pra você. Trabalha de dia e à noite vai farrear e te deixar sozinha em casa, louquinha querendo amar. Minha vizinha é gostosa, é casada, mas só vive estressada, brigando com o maridão. Ligou pra amiga pra poder desabafar. Falou que se ele não mudar, vai é ligar pro Ricardão. Então me liga. Vem cá. Eu vou matar o teu tesão. Eu sou discreto, faço serviço completo. Eu pego, mas não me apego. Eu sou o famoso Ricardão. Então me liga. Olha só, a mulherada não para de ligar. Oh, delícia! Oh, meu amigo, não precisa preocupar. A mulherada evoluiu e já tomou nosso lugar. Elas têm grana, têm carrão, mas são carentes e não vivem sem a gente. O que elas querem, nós tem pra dar. Então me liga. Vem cá. Eu vou matar o teu tesão. Eu sou liga. Com Janderson e Anderson, mulher nenhuma fica na mão. Se tiver faltando carinho, liga aqui pro Ricardão. Conexão Sertaneja, Janderson e Anderson, famoso Ricardão. Também tivemos Jaime Júnior com Humberto e Ronaldo. Eu tô pagando pra ver. Teve ainda Léo Rodrigues, Namorar Escondido, Bruninho e Davi, Cê é Louco. E na primeira, Felipe e Falcão, Eu e o Abandono. Daqui a pouco eu tô de volta com o último bloco de hoje, é só ficar ligado. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. O Conexão Sertaneja está de volta e tem muito mais música chegando pra você que se liga aqui na programação mais gostosa do seu rádio. Michel Teló, Maria. Tá difícil esconder o que eu sinto por você. Já não consigo disfarçar. Está escrito em meu olhar. Você me deixa tonto ao seu lado, perdoar. Meu corpo treme, todos os pés parecem flutuar. Quando estou com você, o mundo parece não girar. Oh, Maria, te quero. Tua pureza me faz te amar. Te espero noite e dia. Oh, Maria, Maria. Oh, Maria, Maria. Conto as horas pra poder outra vez te encontrar. Pois meus dias sem você é como a noite sem luar. Você me deixa todo ao seu lado perdoar. Meu corpo treme, todos os pés parecem flutuar. Quando estou com você, o mundo parece não girar. Maria, te quero. Tua pureza me faz te amar. Te espero noite e dia. Oh, Maria, Maria. Oh, Maria, Maria. Conexão Sertaneja, bruto demais. Será que alguém explica nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, por